Essa aqui eu vou machucar os corações das mulheres solteiras de Salvador, tá bom? Quem sabe canta comigo, vamos lá! Te via com o coração fechado, com medo da tristeza e do passado, andando no caminho da razão. Você apareceu na minha vida, abriu a porta pra uma saída. São coisas que não tem. Mulher, você vai cair daí, mulher. De repente eu me entreguei, não lutei, não resisti. Quando eu menos esperava, o teu perfume estava aqui, se espalhando pelo ar, me chamando pra deitar e morrendo de... Quando te perguntarem qual é meu nome, você fala: nome é Carte, sobrenome é Love. Canta! Meu amor, rapaz, quem diria? Meu amor, esse sentimento no meu coração escrevendo o seu nome, esperando uma resposta que eu já sei. E se eu sei, por que é que eu fico feito bobo? Sempre caio no seu jogo. Olha só a armadilha que eu entrei. Canta! Você mudou sua atitude, esqueceu de me avisar. Vai! Agora sei porquê. Atenção, Salvador! Eu quero ouvir vocês bem alto! Derruba! Não quer saber, me diz que não. Te faz sentir melhor, mas mulher, pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim. Quem gostou faz o quê, Salvador?